quadros e box de acrílico, perfeitos para dar um toque de elegância ao seu banheiro. E mais, persianas e aberturas de alumínio, com estilo e segurança. Você transforma seus espaços de maneira prática e moderna. Made Vidro, na Avenida Brasil, no centro, em Santo Antônio do Sudoeste. Telefone 46-3563-1328. Sabe aquelas visitas que chegam sem avisar? Baratas, formigas, mosquitos? Não trazem nada. E ainda se acham donas do lugar. A detetizadora Brilimp resolve. A gente tira as pragas da sua casa mais rápido que tirar cunhado que não ajuda na cerveja. Com produtos seguros e uma equipe altamente qualificada. Transforme sua casa em um verdadeiro clube exclusivo, só para quem você quer por perto. Chame agora mesmo a Dedetizadora Brilimp. Dedetizadora Brilimp. As pragas saem e o bem-estar permanece. WhatsApp 459-9929-2068. Acaba de chegar nas farmácias e casas de produtos naturais Catuaba do Véi. Esquece o cansaço que o véi chegou. A Catuaba do Véi combate o cansaço físico, fraqueza, indisposição e o estresse mental. A Catuaba do Véi aumenta a força, reforça a imunidade, fortalece nervo, músculos e ossos e auxilia no bom funcionamento do organismo. Dê um basta na impotência sexual. Catuaba do Véi. Você encontra na farmácia Paraisoto. Aqui é na Castela. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. Sicredi Poupança é premiada. Pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. São mais de 600 ganhadores. 5 milhões em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show. Olha onde eu tô. Promoção comercial do lado, título de capitalização da modalidade de incentivo. Emitido pela Cicato Capitalização. Consulte os mesmos processos do CEP e mais informações do regulamento em www.poupancapremiadascred.com.br. A música Chucra dos Pampas, no amanhecer na querência. Muito bem, tá aí faltando 10 minutinhos para as 8 da manhã e por aqui vamos encerrando o nosso amanhecer na querência. Vem aí a Silvana Moraes. Antes tem a oração da manhã, né? Já já tem o show da manhã também com a Silvana Moraes. Eu volto segunda-feira, gente. Sextou, né? Fim de semana chegou. Ai, ai, faltando 9 para as 8, bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra às 6 da matina com nossa amanhecer da Querência. Fica aí com o Grupo Candeeiro. Depois em Marques, hein? Não deixe morrer o bugio. Participação do Edson Dutra aqui na programação. Tchau, gente. Bom final de semana. Tradição da gauchada. Já são 15 pras duas, 60 em cada lombo chegando no partidor. E o juiz com a bandeirinha tá mandando pra chegada o seu do jogador. Os cavalos emparelhados, chiruza preparado pra correr a cancha reta. Se a carreira embatucou, chamei o terceiro homem que é o desempatador. Se vieram amarrar, se agarraram pra chegar às quatro quadras. Carreira de cancha reta que é muito divertido e tradição da gauchada. O tordinho postado, dois animais respeitados pra correr esta carreira. Joga o dinheiro a dobrar, no pescoço sem patar, só quero ver a poeira. Os cavalos estão partindo, ficando outros saindo, largue de qualquer maneira. E o juiz torna a falar, se você não se acertar, eu encerro essa porqueira. Se vieram a se agarraram pra chegar nas quatro quadras. Carreira de cancha reta que é muito divertido e tradição da gauchada. Se vieram a se agarraram pra chegar nas quatro quadras. Carreira de cancha reta que é muito divertido e tradição da gauchada. na largada, que carreira em batucada, até as 3:15. O povo invadiu a cancha, no trilho só ficou mancha, credo, que coisa tão feia. O tordilho tastaveu, o costado desfilhou e o giro se quebrou. O juiz determinou que não teve vencedor e a carreira terminou. Esse vieram a barra-se agarrado pra chegar nas 4 quadras. Caveira de cancha reta que é muito divertido, é tradição da gauchada. Esse vieram a barra-se agarrado pra chegar nas 4 quadras. Caveira de cancha reta que é muito divertido, é tradição da gauchada. Na cidade, na campanha, se ouve Amanhecer na Querência. Convidamos para cantar com a gente nosso irmão e amigo Edson Dutra dos Serranos, que tem orgulho de ser e permanecer gaúcho, assim como Marcas do Rio Grande. Antigamente em baile afamado, o bugio era marca presente, bronca forte no toque da gaita e na dança alegria da gente. Quem chegava de longe escutava a cordona na velha cadência. Lá no mato o bugio respondia, ecoando por toda a querência. Não deixem morrer o bugio do Rio Grande, a essência mais pura, tradição e alegria de um povo, marca chucra da nossa cultura. Não deixem morrer o bugio do Rio Grande, a essência mais pura, tradição e alegria de um povo, marca chucra da nossa cultura. O buzil que inspirou essa marca é o mesmo que corre perigo. Desmataram a sua morada, na cidade ele não tem abrigo. Mas ainda se toca em fandangos, vez em quando o buzil cadenciado. O gaiteiro capricha no fole e o salão vai ficando apertado. Não deixem morrer o buzil do Rio Grande, a essência mais pura, tradição e alegria de um povo, marca chucra da nossa cultura. Não deixem morrer o bugio do Rio Grande, a essência mais pura, tradição e alegria de um povo, marca chucra da nossa cultura. Amigo Edson Dutra, nós do Marcas do Rio Grande, gostaríamos de agradecer por estar aqui com a gente, defendendo o nosso autêntico bugio. Na verdade, eu é quem agradeço essa parceria e essa honraria de juntos defendermos o ritmo mais autêntico do Rio Grande. Vamos, Gil! Rádio Entre Rios, sempre ligado em você! Vai, dá gurizada! Esta é a história do Pala Velho, que já deu muita conversa. E agora o Grupo Minuano vai contar como é que se sucedeu o encontro do Pala Velho. Domingo cedo fui fazer uma visita para um amigo que há muito tempo não via. Cheguei no rancho, encontrei ele piochado. Se me contasse eu não acreditaria. Não há nem ver que o Pala Velho que ele usava é o dito cujo que eu tinha na ocasião. Me foi roubado enquanto eu me divertia com o chinaredo na maldita perdição. Me foi roubado enquanto eu me divertia com o chinaredo na maldita perdição. Todo gaúcho prevenido usa um pala, indumentária que com a picha combina, porque os fandangos acabam na madrugada e o pala serve pra aquecer alguma china. Todo gaúcho prevenido usa um pala, indumentária que com a picha combina, porque os fandangos parceiro. E agora eu vou abrir o peito. Bonito foi a explicação do vivente, giro do posto conhecido no interior. Disse que o pala ele ganhou de presente de uma china por uma noite de amor. E mesmo assim devolveu meu pala velho, que por descuido a mesma china me roubou. E foi por isso que acabei o tal romance, por esse fato na canção se eternizou. E foi por isso que acabei o tal romance, por este fato uma canção se eternizou. Todo gaúcho prevenido usa um pala, indumentária que com a picha combina. Porque os fandangos acabam na madrugada, e o pala serve pra aquecer alguma china. Todo gaúcho prevenido usa um pala, indumentária que com a picha combina. Porque os fandangos acabam na madrugada, e o pala serve pra aquecer alguma china. Deste peão ter encontrado um para velho campeiro. Ele fez parte de romances e cambichos, e tem resquícios também de alguns entreveiros. Cada buraco, cada marca que ele tem, pensando bem, me trouxe muita alegria. Não me arrependo do que fiz e se eu pudesse voltar no tempo, tudo de novo faria. Não me arrependo do que fiz e se eu pudesse voltar no tempo, tudo de novo faria. Todo gaúcho prevenido usa um pala, indumentária que com a picha combina. Porque os fandangos acabam na madrugada, e o pala serve pra aquecer alguma china. Todo gaúcho prevenido usa um pala, indumentária que com a picha combina. Porque os fandangos acabam na madrugada, e o pala serve pra aquecer alguma china. Mais uma vez fui na cidade, na maldita perdição, lá perdi meu pala velho. E me doeu no coração. Fecham as cancelas de mais um amanhecer na querência. Tenham todos um buenos dias. Rádio Entre Rios, muito mais rádio. Produtor Rural, a Coagro orienta. O inverno é tempo de oportunidade. Invista no plantio de trigo e aveia e garanta uma lavoura forte com excelente cobertura de solo e mais proteção para a próxima safra. Além de melhorar a qualidade da terra, o trigo pode trazer mais lucratividade para a sua propriedade. Com o acompanhamento técnico da Coagro, você tem orientação do plantio à colheita, garantindo mais segurança e produtividade. Porque a Coagro já está pensando no futuro. Coagro, no coração da nossa gente. No aniversário do seu Hospital do Dente, é você quem vai ganhar o maior presente. Esse momento especial não dá pra perder. A Odonto Top tá esperando por você. Odonto Top é pra você, pode vir. Nosso presente é ver você sorrir. Fone 2563-1163. Responsável técnica Bruna Zanardi. CROPR 32289. Você já conhece o Manfroy Supermercado? Aqui, preços baixos e ofertas imperdíveis são garantidos. Venha descobrir uma variedade incrível de mercadorias com descontos especiais e opções para todos os gostos. Não perca tempo, faça suas compras e economize de verdade. Manfroy Supermercado. Qualidade, variedade e o melhor preço. Esperamos por você. Manfroy Supermercado, no antigo JM Moresco. O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia. Você quer transformar seu talento em resultado? Quer atuar com liderança, planejamento, finanças, marketing e inovação? Então abra as portas do seu futuro com o Vestibular Famper 2026, no curso de administração. Ensino de excelência, corpo docente qualificado e uma metodologia que une teoria e prática. A Famper prepara profissionais para os desafios reais do mercado inovador atual. As inscrições já estão abertas. Acesse vestibular.famper.com.br ou entre em contato pelo telefone 46 99979-0605. Neste momento, a temperatura é de 20 graus. Bom dia, povo de Deus, que a sua manhã seja de fato abençoada e confortada no coração de Jesus. Toda sexta-feira, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, o meu dia será melhor do que todos os outros, porque eu acordo não com o pé direito, acordo com meu coração junto ao teu. Vamos rezar? Filhos e filhas, fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Senhor e Mestre, que ensinaste dizendo: o que faz impuro o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que brota do coração. O adultério, a inveja, a calúnia, a injustiça, os maus tratos e a maledicência. Senhor, no início deste dia venho pedir pureza de coração, pureza na minha vontade e pureza nos meus desejos. Senhor, eu tenho consciência que o que me torna impuro é aquilo que eu permito ser cultivado dentro de mim como ódio, rancor, soberba, orgulho, vaidade. Senhor Jesus, o que me faz impuro é o sentimento destruidor da unidade e da vida que permito enraizar em meu coração. Por isso, no início deste dia, diante de tantos compromissos, afazeres, mostra-me o que está demais em meu coração, o que é perverso e que permito crescer dentro de mim. Olha, Senhor, e mostra-me os sentimentos ruins e negativos que tenho cultivado. Eu peço, Senhor, a graça da libertação. Libertai-me, Senhor, de tudo o que é mal. Libertai-me, Senhor, de tudo o que vai contra o teu reino. E peço, Senhor, que de forma abundante semeie o bem, semeie a esperança, semeie a fé, semeie, Senhor, a prudência, semeie, Senhor, a serenidade. E então, Senhor, saberei que o que cresce, brota e ganha vida dentro de mim vem de ti, Senhor. E certamente minhas atitudes serão diferenciadas. Senhor, com humildade peço nesta manhã, purifica meu coração, Senhor. Lava meu coração, Senhor. Transforma minha vida. Senhor, plantai em mim o bem, plantai em mim o amor, e então transbordarei amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso recaia sobre você, sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e sobre o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Você ouviu a oração da manhã. A Rádio Entre Rios Limitada. ZYO 624, 97.7 MHz. 5 mil watts de potência. Aqui a notícia tem mais de 4 décadas de credibilidade. Entre Rios, a grande voz do Sudoeste. Acifarma é mais cuidado no seu dia a dia. Sua família. Cuidar da sua saúde com qualidade e economia nunca foi tão fácil. A rede de farmácias AC Farma de Santo Antônio do Sudoeste está aqui unindo os melhores produtos, profissionais qualificados e os menores preços em um só lugar. Ampla variedade e medicamentos, dermacosméticos, suplementos e produtos de higiene e beleza. Além de novidades e ofertas especiais todos os dias, garantindo seu bem-estar e economia. Quer facilidade? Peça pelo Disque Entrega e receba no conforto de sua casa, sem custo adicional. Ligue para 46-3563-3392 ou 99119-5510 ou venha até a Avenida Brasil, número 1595, em frente ao Banco Cressol. Passe Farma, é mais cuidado no seu dia a dia. Passe Farma, faz parte da sua família. Passe Farma, é mais cuidado no seu dia a dia. Mais atacarejo, mais barato todo dia. Confira as ofertas para este final de semana. Sexta e sábado, mais economia. Arroz parboilizado sabor sul, 5 quilos, 15,49. Feijão preto, rei da mesa, 1 quilo, 3,99. Cerveja Skol Lata, 350 ml, 3,39. Refrigerante Suquita, 2 litros, 6,49. Costela Ripa, bovina, quilo, 24,90. Linguiça Churrasco, quilo, 14,90. Paleta Suína com pele, quilo, 10,90. Batata Diversa, quilo, 1,99. Tomate Saladete, quilo, 5,99. Banana Caturra, quilo, 1,99. Detergente Girando Sol, 500ml, 1,95. Lava-roupas Girando Sol, 1,6 kg, 14,90. Mais atacarejo, mais barato todo dia. Dia das Mães é aqui no Lojão Que Barato. Calças jeans femininas a partir de R$ 49,99. Blusas femininas a partir de R$ 19,99. Pijamas a partir de R$ 19,99. Saias a partir de R$ 29,99. Blazer a partir de R$ 49,99. Leg peluciado a partir de R$ 49,99. O presente ideal para sua mãe está aqui. Então não deixe aquela pessoa tão especial na sua vida sem aquele presente que ela merece. Vem pro Lojão. Lojão Que Barato. Atenção! O que era bom ficou ainda melhor no fechamento de mês da Vitrine. A loja toda está parcelada em até 48 meses. Mas agora melhorou ainda mais. O Bujão autorizou. E além de poder parcelar tudo em até 48 meses, você só vai começar a pagar no ano que vem. O primeiro pagamento é só para 2027. É prazo a perder de vista. Se era a facilidade de pagamento que você precisava, então a hora é essa. Você compra agora, leva agora e só começa a pagar em 2027. Só no ano que vem. E ainda tem até 48 meses para pagar. Mas é só até o dia 30, no fechamento de mês da Vitrine. A partir de agora, na Entre Rios, Show da Manhã, música, culinária, o Santo do Dia, homenagens, mensagens, a sua participação. Show da Manhã, a alegria espalhada no ar. Olá, bom dia! Bom dia, Santo Antônio do Sudoeste, bom dia, região, bom dia para você que tá aí na sintonia, que a sua sexta-feira seja linda, seja abençoada, seja de paz, de saúde, de alegrias. Sextou, minha gente, 24 de abril de 2026, agora 8 horas e 14 minutos. Nós estamos chegando, eu sou a Silvana Moraes e fico contigo até às 11 horas com o Show da Manhã. 24 de abril, lua crescente, Dia Internacional do Milho. Hoje é dia de solidariedade feminista internacional contra a indústria da guerra. Dia Mundial de Combate à Meningite. Hoje é Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras. A Língua Brasileira de Sinais é uma importante ferramenta de inclusão social e é a forma de comunicação e expressão de natureza visual, motora, utilizada pela comunidade surda. O dia 24 de abril marca a data em que a Libras foi oficialmente reconhecida e regulamentada por lei. E no Senado, várias iniciativas tentam popularizar a linguagem. Hoje também é dia do chimarrão e do churrasco. Hoje é dia do boi. É dia do OTT, Operadores de Triagem de Transbordo. Hoje nós celebramos, em 24 de abril, celebramos São Fidélis de Sigmaringen, São Bento Mene, Santa Maria Eufrásia Pelletier e a Beata Maria Isabel Hansenblah. Se você se chama Fidélis, Bento, Maria Eufrásia ou Maria Isabel, parabéns! Hoje você celebra o seu onomástico. E assim nós vamos abrindo aqui o Show da Manhã desta sexta-feira. O sol aos pouquinhos vai mostrando a sua cara. Céu parcialmente nublado em Santo Antônio do Sudoeste. Temperatura em 20 graus neste momento. E olha, lembro para você que o 463563-1541 está liberado para sua participação. Para você indicar sucessos, para você fazer homenagem, tá bom? Hoje é 24 de abril. De repente tem alguém na família fazendo aniversário? Conta para gente quem é essa pessoa e nós vamos homenagear, tá bom? 463563-1541. 8 horas, 17 minutos. O Show da Manhã começa com o Daniel Pra Ser Feliz. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão.